X-Ray, eu vou. X-Ray, eu vou no 39. Chama a torre 118-612-311. 112-39. Ó. Decolagem sem parada, vento 1 no 20 graus, 1 no 0 nós. Vou no 077. A linha da palavra da pista, eu vou no 077. Mantenha ponto de espera, 5219. Do 0 para 3000, faz uma via chegada à maré, 1018. Via chegada até 3000, 1018. Gol no 755, 122 ao POB, 3 horas, autonomia completa. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 020, Alfa no ponto de espera torre 19, pressão 62, ajuste 1018. De Alfa, ponto de espera da 10, 118, 62, já. E 18, bom, 7. Up. Tá. Livre acionamento com chipé em coordenação com o solo e freio, chão de taco. Sente para o táxi, 132-231. 530. Apagou o fio, vai correr a esquerda na Pro 10 agora, 0 no 0, aguardando ele. 10, 1 a 0, mantendo o 30. Controle 3217, pode voar na bridge. Negativo, mantém a saída, 217. Até. Trip 5488, chama a torre 118-612. 18-6, boa. Boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, Sam 3190, está com a informação, Victor. Boa, 90, na via chegada maré para 4000 ou 1018. Via maré, para 4000 pés. 1018 ajustado, Sam 3190, graças. Controle Salvador, gol 9077. 077-360, velho, vigilante. 360, vigilante, gol 9077. Salvador, gol 1925 na posição número 1 no posto de estacionamento. 925, livre pushback acionamento, chama pro táxi. Eu vou chamar pro táxi, 925. Você poderia confirmar por gentileza a saída é a Arbor, transição elétrica, com 925? Afirmativo, assim como cotejou anteriormente. Tem, o 925 está iniciando. Mantenha, o ponto espera, 1755. Matou. 395, solo 55, libere e chame o solo 1219. Brown 219, boa tarde. Oscar Papagô, você é autorizado a interceptar a violência dessa prova. Oscar Papagô. Papagô, você mantém a velocidade ou reduz? Nessa polícia está autorizado a interceptar o ILS, fica a seu critério. Eu vou reduzir. Alfa, um overshoot aqui, mas eu vou retornar um pouco. Positivo. Vamos fazer 2231. Prossiga, para o solo, 2231. tem só mais um minutinho, vamos iniciar o pushback, tem um problema na projeção do esquema aqui, mais um minuto. Eficiente, fica a critério do comandante, 2231, só a repórter iniciando, ok? Aqui, repórter. CIF agora, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, boa. Boa. Papa Golf vai interceptar agora. Positivo, Golf, chama a torre 118612. Golf, obrigado. Controle, boa tarde, TIP 5219, transfere, se escuta. 219 sobe 200, mantém a saída da boa, vigilância. Ah, boa, vigilância, 5219. 4-2. Oi, Oscar Papa Golf. Prossiga. Estabilizando agora no ILS, que autoriza a base pela direita no 7. Ok, está solicitando uma modificação agora? Positivo. Ok, então modificado o plano 1958 Zulu, base pela direita, chame final da ONU 7 com o trem checado, Oscar Papa Golf. Golf, vai reportar. O vento é de 120 graus, 08 nós, altímetro 1018. Golf. 3, correção, 1755, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1-0, bom, 1755. Mantém a posição na Juliette, aeronave da companhia, efetua pushback no 01, bloqueia o seu portão é 02. No 395, após o início do táxi da aeronave da companhia até o ponto de espera, segue a mesma até o portão 02. Ah, 488, na escuta? Na escuta, livro. Alfa Kilo Parte 3, posição 04, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, quase 3. Afirmativo, direto para 2000, 1018, o 2100. Ok, então direto a 2000, bem. Muito obrigado, 2100. Recife, boa tarde, Papá Romeu Oscar, Papá Papá, pasta 200 para 150 e tem informação, Victor. Tem checado? Checado. Ei, Salvador, 050, chegada a Mari. Acho que é bom, bom. Gol no 10, confirmando, gol 10, 7, 7. Chama Recife, 1251, gol 10, 7, 7. Salvador, boa tarde, R7, 70, transfere na... Bom. Boa, 1720 para 2000 pés, na via chegada bom, fica com 1018. 1018 para 2000, pode ir direto pelo, senhor, é bom? Mantém a chegada, o 1720, número 5. Ah, ok, mantém a chegada. Fica com 1-5 a bordo, 3 horas completando, pelo menos até na confiança. Pensa livre. Quatro confins, 3 horas e 51 minutos. Afirmo. À direita até o ponto de espera da piscina 0, vem de alfa no ponto de espera torre 1 no noite do decimal 62, ajuste 1018. Bom voo. Ele tá à direita, faz 2,5, bom. Vamos ver. No 395, segue a nave da companhia, seu box é o 02. Torre 118, 612. 6610. 6210, autorizado, Eliane, reporta estabilizado. Reportarei ILS 6210. A restrição 5000 em TAP, prosseguir descida para 2000. Puta, 3190. Negativo, vou manter a restrição, 3190, desce para 4000. Para 4000, então, mantendo a restrição em TAP, tá, 3190. Antes desse momento, 12, ajuste 1018, atenta um Boeing 737-800 da Gol, que taxia até o portão 02 para parqueamento. Segue mantendo o leve táxi até a portão da Gol 0, com quanto de entrar. Zero vai atingir 4000 pés. É, 206. 4206, autorizado pouso 10, vento 140 graus, 089. Pouso 10 para 206. Tan 3190 2000 pés 2018. 2000 com 1018, Tan 3190. E ele é, Luciana 6210. 10 chama a torre 118-6. Corria o 6210, Dorsanian, já está na circuito. 6310, continue a aproximação agora de pista livre. 6210, reportará na circuito. O 925 decola de imediato assim que liberar a pista. Confirmo. Ok, observe o tráfego na curta, agilizando manobras ali e mantém após. O fim aguardando a liberação para decolar de imediato. Bem, pode voltar, iniciando que vai alinhar o 925. I'll intercept upper November 873, and after intel position is filed, your flight level from Salvador is flight level 370, your departure is Puka and Zipar transition. Departure from runway 10, after departure left turn, your SCO code is 5066 and departure control frequency 120.8, airport goes 022. Tactical Zero 22, clear to Lisboa, via airport to 10 until ill not position. After net power, climb level 390, join airport November 873. In tall, then a south. At Salvador will be flight level 370. Puka departure, Zipar transition, climb 10 left turn, Fox 5066, departure frequency 120.8, Portugal 022. Roger, just for correction, you're climbing for flight level 390 in ill not position. India Lima, November Oscar Tango position, you climb for flight level 390. Copy at ill-not, we climb level 390, Portugal 022. Roger, correct, call me ready for pushback and startup 022 for Portugal. Alpha, reporta sua Juliette. Alpha, reporta sua Juliette. And Golf Foxtrot Hilo Tutu, call you ready. And just for clarification, Alpha is closed between India and Juliet. After for our taxi, we will proceed to India, to Golf Point 10. You can repeat your request or question, because I didn't understood. O táxi Alpha está fechado entre India e Juliet. Nós vamos taxiar via India ou vamos fazer backtrack na pista 10? There's a nigga. You are going to taxi via April number 1, then you are going to enter via India and Alpha. The part of the taxiway Alpha that you're going to taxi is not closed. The taxiway Alpha is closed between India and Juliet. You're going to taxi via India, then you're going to Alpha. Your taxi is going to be granted until the whole point of runway 10. So no wind, no problem with the wingspan. We can pass on behind all the aircraft on span 3 and 4. No problem. There is no problem. The problem is between taxiway India and taxiway Juliet on the taxiway Alpha. But there is no problem with the roll pass of the aircraft. You are going to be cleared until hold point of runway 10 via India and Alpha. There is no problem there. So, but if there is any aircraft on the position 3, 4 or 5, we can pass with our aircraft. We have a wingspan, it's really big. Fazendo desvios? O senhor está voando o Sierra Victor 368, está interceptando. Deveria ter sido primeiramente informado para a posse ser autorizado, ou não, Oscar papapá. Voa na proa de Duna da presente. Proa de Duna, sim. Afirmativo, você está sendo sequenciado, há um sequenciamento. Você deveria ter mantido Duna ou então solicitado essa posição. It was Tower Salvador. Controle, é o Guardião 07. Ingressa para a Poli, 4206. Qual é o 6210 da Senna? 6210 Alfa, porta da Juliette. Como é que está a Juliette? Vem reportar. Ciente, autorizado o LS, agora a transferência. 76720, reduz agora para 200 nós. Webjet 6720. 200, reduzindo carga. O 1755, chama Recife 1251. To taxi via runway, we will taxi. You will clear your taxi via runway, then you are going to line up and maintain in threshold of runway 10. But if it's possible, you're going to taxi normally via the rolling pass of the April number 1. There is no problem if you're too big, because these aircraft have already done this taxi to the hold point of runway 10 with the other aircraft parked on gates 1, 2, 4. Okay, don't worry. But if you are not so comfortable with that, we can coordinate something else to you to just for you to know. Ok, muito obrigado, 022. Parabéns pelo inglês aí, Solo. Muito bom. Grato. Nativo, limpo 03, mantendo 1500 pés, e se espera na vertical do farol de Itapuã, com curvas pela direita, ok? Espera Itapuã, curva pela direita, 1503, 1500 pés. Ok, desce para 1000 pés. Altímetro 1018. São 3190 no solo 11. Libere, estima o solo 219. 219, boa. Derivando. O passarelo 2231, livre decolagem. Vento de 130 graus, 109. Você ligou no 755, poderia confirmar as frequências do centro Recife? 251, alterno 3325. 1-3-3-2-5, 1-7-5-5. Inicialmente irá para o portão 05, 3190. Negativo, alvo, reportando 7-7, portão 05, então, 3190. Trip 5219, chama agora Recife 1288, alterno 260. 288-1260, muito grato, daqui a pouco. Está autorizado o procedimento para o 6720, quer? Autorizado, 6720, ILS, reporta estabilizado. Reportarei, grato. Controle, autoriza direto o CAB aqui, 07, para enquadrar a curva final. Autorizado, 07, de imediato. Grato. Leve 6720, atento helicóptero 500 pés, próximo ao externo. Gente. Controle, Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passarela 2231, mantenha a saída MOMO, vigilância. Tá bom, 2231. Tem livre pouso 1-0, vento 1-30 graus, 1-0-9. Posso ficar papapá na escuta? Parro 1000, Oscar, papapá. 5. Gente, 925, mantém-me escuta. Você escuta. Fica papá, papá, chama a torre 118-6. Papá. Papá Romeu, acho que é papá, papá, na final da hora zero, embaixo da mãe. Ok, Oscar, papá, papá, livre pouso na 1-0. Vento 1-20 graus, 1-0-2. Livre pouso, Oscar, papá. Então, negativo. Tem um Boeing 737 que já interceptou a final da 1-0, a 2 milhas do externo, ok? Mantém espera visual no farol e aguarde instruções. Informe como avistar o 737, Olimpo 03. Reportará para avistar o Olimpo 03. Como tem espera no farol. Autorizado ILS 1018. Gol 1925, chama Recife agora. 1288, alterno 260. 288-260-9-25. Liga para o marcador com campo à vista, vai ver 6720 e está checado. Torre 118-612, 6720. 186, até logo mais. Salvador Torre, web 6720, muito boa noite. Com campo à vista, está checado, passando o marcador. 6720, ciente avistado, número 2, para pouso, continue aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, Ásia. Olimpo 03, faça mais um 360 e se enquadre na final com o número 2, ok? Mantendo a separação visual aí do 737, porém não se estenda muito aí a separação, que tem aeronave também já para mais, acho que 7 milhas para interceptar a final, ok? Tá bem. Certo, vai executar mais um 360 e se enquadrar com o número 2. Aqui Oscar, papapá, no solo 16, qual o estacionamento? Ok, chama o solo 219. Direto Barreiros, obrigado. Oscar, papapá, táxi autorizado via Alfa, após ingresso a Juliette, contorna o Cinder, ingresso a Lima, Mike, Quebec, reportando a Quebec para o cruzamento da pista 17. Confirmando, o senhor conhece o aeródromo? Sim, reporte na Quebec para o cruzamento da pista 17. Olimpo 03 autorizado, interceptar final da 10, aguardando a autorização de pouso, cheque o trem. Você vai interceptar final da 10, eu vou aguardar a autorização para pouso, Olimpo 03, trem, baixar em tomada. Guarde um minuto para cópia, Salvador Ilhéus, prepara a saída da Olinda direto Ilhéus, 3545. No solo, 18, libere e chame o solo em 1219. 219, obrigado, boa. Meia 143. Olimpo 03, autorizado o pouso, pista 10, vento 120 graus com 089. Livre pouso, Olimpo 03. Decola da 10, curvando à direita após a decolagem, o código é o 5073, controle 1208. Rota Golf via Golf 677, o 5415. Planejamento correto, chama ponto no pátio 3. Tomador muito boa, 6720, livrou na sua escuta. 6720, Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 6720. 500, 6018. 6720, está autorizado então Juliette para o portão 612. Juliette com 612, 6720. Descendo, senhor, 1500, alma dando pão. Oi, Salvador, gol no meio, no 2, uma milha do externo. Gol no meio, no 2, avistado, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Vento 120 graus, 7 nós, altímetro 1018. 1018, trabalhando autorização, gol no meio, no 2. O 03, o solo aos 20, libere a direita, mantendo a minha escuta, prossiga na Eco Alfa, chame na Delta, para cruzar a pista. Me aguarde um minuto, copo, prepara a puca transição Caju. Puca transição Caju, vai dar uma boa. Papá, livre cruzamento, pistão no 7, até aerostal, estacionar frequência livre.